6 days, exhibit book format. First exhibit book form, call his dispatcher 12-85, if anyone wants to find, qualify, exhibit. Salvador, boa noite, é o TRP 55, tudo certo, é transferência, 4 milhas da posição, código mantendo ali, 140. TRP 55, 73 milhas, nordeste de Salvador, contato radar, mantenha nível 140, reporte para descida, TRP 55, 15. Boa noite, para descida, pós-conde, pode manter por ali, pelo? Pós-conde, voe na proa de Bonf para chegada Bonf. TRP 5595. Bonf, foi de Bonf. direita, 9 da manhã. Turno 8, 8-9, boa noite, 89, chega em Brasília, 1-2-5-5, alterna 1-2-4-2-5. Secundária 1-2-4-5-5, corrigindo 2-4-2-5, e a imagem está marcada. Oi Salvador, boa noite, eu tá 3305, informação Alfa. 3305 para Recife, 370, prepare Pucaracaju, aguarde cópia. Pucaracaju, aguardando cópia, tá 3305. Pronto, prossiga. Autorizado, Recife 370, pelo ISC 58. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5054, TAN 3305. Seja autorizado, Recife nível 370, via pelo ISC 58. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5054, controle 11935. Fome pronto para o posicionamento 3305. Entre 3305. controle, Trepe 55 na 5 para cá, descendo. Trepe 55 na 5, desce para nível 040, vou na proa de Bonf para chegada a Bonf, Trepe 55 na 5. Trepe para o 40, chegada a Bonf, 55 na 5. Guarulhos 360, prepare Gole Gonza, guarde cópia no 074. Gole Gonza, preparando no 074. Salvador, 3305, agora posição 06, pronto para o pushback acionamento. Autorizada, cruze pronto para o táxi 3305. Já pushback acionamento é 3305. Voo 074, está pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. A rota é Peruísco 58. Decola no zero com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle 11935, seu código transponder 5056, gol no 074. 360, saída Gole, transição Gonza, Upper Whisk 58, decola curva esquerda 1935, controle 5056 no transponder. Correto, informe pronto para pushback acionamento, gol no 074. Repórter é pronto. 178, controle de Salvador, 119, sua prefeita. Pan 3178, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, 3178. Oi, Salvador, Pan 3305, pronto para o táxi, temos 5-9 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, treinando Natal. Taxi, ponto de espera no 0, Juliette Alfa, reporte pronto para decolagem, então 3305. Juliette Alfa, tá 3305. Controle, trepe 5-5-5, tá passando 0 mais 0 para o 40. 5-5-5, está autorizado final ILS, após pelo desça para 2000, QNH1 no 0, 1 no 2, informe estabilizado na final ILS, trip 5-5-5. Então 3171, aguarde correção. 3178, aguarde autorização para o RNAV. Não, 4, Salvador, 1074 para puxa e acionamento na UNO. Autorizado, reporte táxi no 074. Reporte na táxi no 074. Está autorizado para 040 para desvio de formação. Informe ao término do desvio, 3178. De 120 com 8 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10 para 3305. TAP autorizado, GPS. Após de TAP, prepare Serra Vitor 366, então 3178. Após de TAP, Serra Vitor 366, 3178. Tupi 55, 15, informe que não está na plena posição do Uno, informe intenções. Está curvando o momento aqui para a Duna, já soltando a redução de velocidade. Teste, Tupi 55, 15. Eu sei, Luciano. São 3305, decolou 09, chame controle 11935, boa noite. Controle 1935, boa noite. 3305. Informo tráfego 1 hora, 2.1 milhas, passa posição Duna, está na final ILS, rumo oeste, mantém 2.000 pés, então Alfa Tango 72, 3178. 3178, vai monitorar. Para Salvador, está 3305, na subida Pucca, Caju, passando 2500. 3305, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 no perfil da saída Pucca. Subindo ao 370 no perfil da Pucca, até 3305. Está autorizado 2010, ajuste 1012. Zulu Delta. Alfa Zulu Delta, boa noite. Ajuste 1012. 2000 pés, 1012, 3178. Aguarde, ok? Ok, Zulu Delta na guarda. Salvador 1074, está pronto na espera do 10. Autorizado alinhar e decolar, 120 com 8 nós, gol 1074. Além da cola, 1074.